vida que eu vivia no mundo era muito esquisita. Mesmo assim eu dizia, isso é que é vida. Não sabia que estava de mal a pior. Fazia de tudo que o inimigo mandava. Quando via alguém pregando eu zombava, achando que estava fazendo melhor. E quando era convidado para ser um crente, eu dizia que é isso, eu sou gente, não quero ser mais um João ninguém. Mas vejam só o que aconteceu, fui transformado pelo poder de Deus. E hoje eu digo, sou um crente também. Eu sou um crente também. Eu sou um crente também. Eu sou um crente também. Eu sou um crente também. Eu sou feliz por ser assim. Também. Eu sou um crente também. Eu sou um crente também. Eu sou um crente também. Eu sou um crente também. E agora minha vida com Deus é bem diferente. Me sinto feliz no meio dos crentes. Na realidade agora estou muito bem. Aqui encontrei milhões de amigos que quando choro, choram comigo. E quando me alegro, se alegram também. Eu sei que é muito difícil entender o que eu digo, porque assim aconteceu comigo. A minha cabeça estava mais de 100. Mas se você fizer o mesmo que eu fiz, transformado e muito feliz, irás dizer, eu sou um crente também. Eu sou um crente também. Eu sou um crente também. Eu sou um crente também. Eu sou um crente também. Eu sou feliz por ser assim. Também.